Olha meu vídeo novo, olha meu kit novo. Mano, foi risco, foi. Hoje tô rico, tô. Hoje me sinto mais leve. Inimigo não impede. Sei que cê ficou na bad, porque ando como flex. Olha meu vídeo novo, olha meu kit novo. Mano, foi risco, foi. Hoje tô rico, tô. Hoje me sinto mais leve. Inimigo não impede. Sei que cê ficou na bad, porque ando como flex. Bitch, só ideia quente. Traz a frigideira, man. Tipo Anitta, já tô zen. Esse beat deixa bem. Só no cartão passou. Se me chamou, não vou. Mano, hoje tô de boa. 20k pra minha coroa. Parece mais déjà vu, yeah. Eagle é fã de déjà vu, yeah. Faço uma linha no sul, yeah. Joia do ursinho pum, yeah. Ela falou que é babies. Ela me chama de savage. Ela contando meu cash. Nunca fico no estresse. Olha meu bem, fala o que quer. Faço o que quero, já fui pra Suécia. Mano, eu tô bem, mas já tô bem. Tô muito calmo, tipo Jack Chan. Joia onde ouro, bolsa de couro. Pra minha mãe é uma joia, não vou. Olha no mim, eu tô ali. Tamo fazendo dinheiro com o time. Tô de rubi, pode engolir. Hoje tô raro, buscando pra mim. Hoje em Elin, olha pra mim. Hoje tô dando melhor pra minha B. Antes não tinha dinheiro pra Mac. Só assunto é dinheiro, eu agora tô Mac. Quero um bugar e dinheiro na mesa. Só falo dinheiro porque tenho pressa. Olha meu vídeo